Emmanuel disse: Faze corretamente o que te pede o dia de hoje, e não precisarás repetir a experiência amanhã. Todas as nossas aquisições espirituais nasceram ou cresceram na conjugação do verbo viver, onde cada dia nos convida para desenvolver qualidades e exteriorizar potencialidades. Tudo é aprendizado na escola da vida. Entre tantas virtudes, a paciência se destaca pela necessidade urgente de ser cultivada, porque situações em que nós estamos envolvidos, informações de natureza conflitante e emoções cada vez mais intensas nos surpreendem e exigem de cada um uma resposta. E sem paz interior, a resposta sai errada. Quando agimos sem paciência, fragmentamos ao invés de unir, afastamos em vez de aproximar, e nós teremos que voltar para refazer tudo aquilo que não conseguimos naquela oportunidade. Sejam quais forem os nossos objetivos, sem paciência, eles ficam mais longe ou não são atingidos, porque sem equilíbrio a paz não se estabelece. Começa por nós a paz que queremos ver no mundo. Que Deus nos abençoe e que assim seja.